suas contas, cancela os clientes. A partir de hoje tu não sobe mais nesse pole desse. Bate a pra suas colegas, eu vou mudar sua vida mesmo.